Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À quinta-feira, entre as 22 e as 24 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Mais um excelente disco para Laura Cantrell, o mais recente No Way There From Here, para este 2013, norte-americana em excelente forma. Ouvimos no início da Orelha Extra de hoje Can't Wait, a dar as boas-vindas a estas duas horas que por aqui estamos para continuar. A dupla britânica Sleaford Mods é o novo trabalho. Chama-se Austerity Dogs. a bit of a strong word as I bump into your sorry ass in the park as I'm pushing my little girl. But what else can you do when presented with a fucking idiot like you? I get a latte in the French style cafe and a croissant and jam. Sit down and try to fucking forget about it, man. I hate that lad shit, that red top nice tits, that Ian McCulloch wide boy bore me footless Terry Smith. Long drawl and calculated hand movement has been silent partner at the back, giving fucking blessings to up and coming twats in Max. And your job made you more confident, like a grub getting feathers and a beak. You got a big mouth, I fucking hate ya. Always avoid a cunt like you on the street. The man is a wanker. The man is a wanker. It don't get much better. The man is a wanker. The man is a wanker. He don't get much better. Physically past it, past the tax. Do you want a facial cavity? Courtesy of my jam pandit, you fucking cunt. I'll have a 32-inch waist in raw denim and stick him in the freezer, dung. I've got years on you, while you've got belly on me. In a belly competition, mate, you'd win easily. Hands down, with a side profile matching that fucking Gordon Brown. Always at number 10, always getting beaten by 9 other men, ain't ya? Moving up in the world doesn't mean using the lift, mate. What floor do you want? Don't mind me, I'm in the fucking thing all day. The man is a wanker. The man is a wanker. He don't get much better. The man is a wanker. The man is a wanker. He don't get much better. Tore the park in all your glory. Friendships established. You fucking bore me. Shit wafer, shit ice cream. The ice cream man did time for obscene behaviour. So why haven't you? Why haven't you suffered like you fucking should do? Boo boo, boo hoo. Crying inside, sarcastic out front. Did I do something bad to you in a previous life, you cunt? The man is a wanker. The man is a wanker. He don't get much better. The man is a wanker. The man is a wanker. He don't get much better. Man is a wanker. The man is a wanker. He don't get much better. The man is a wanker. The man is a wanker. He don't get much better for you. For you. Consciência social bem presente nas letras da dupla britânica Sleaford Mods. É o último trabalho, Austerity Dogs. Ficamos com My Jam Pandy e vamos continuar ainda por Inglaterra. Mais um disco novo, no caso Chrome Black Gold, pertence aos Chrome Wolf. Not os primeiros sons da orelha extra de hoje, canal auditivo suplementar, a incluírem também o novo Chrome Move, chama-se Chrome Black Gold, foi Nofuria. Turned off the TV and read me a book on your phone. Here's the return of your skeleton key. Oh baby, the places we've gone. Dois temas para o mais recente disco de Eleanor Friedberger, ela que juntamente com seu irmão fez há uns anos atrás parte da dupla Fury Furnaces, agora em segundo trabalho em nome próprio, através da editora Merge, chama-se Personal Records. Ouvimos Stare at the Sun e saltamos para I Am the Best, Eleanor Friedberger. In the past, you'll never forget me. I'd probably come back and stay if you'd let me. I am the past and you cannot ignore me. You've got no idea what happened before me. I'm your first time, I'm the worst, I'm the best time you ever rehearsed. I'm the ghost of ex-girlfriends, but mostly I'm me. I'm the past to infinity. I am the past, so please fill your boots with memories you can pull up by the roots. I am the past, a glint in the eye, a million hellos and one less goodbye. I'm your first time, I'm the best, I'm the worst you were ever obsessed. I'm the ghost of old girlfriends and

excelente CD duplo da editora da cidade britânica Bristol, que tem uns pergaminhos bem grandes no que diz respeito ao surgimento de grandes projetos musicais, como é o caso desta Levity Sound, a editora criada por Tom Ford, que assina como Peverlist. Tom Ford aliado a outros dois projetos, Carlton e Azuzu, incluídos ambos neste CD, como dizíamos, compilação dupla Levity Sound. Ficamos com o tema inicial, Pev and Carlton, Beneath Radar, a Carlton version. E já soam os Clipped Bigs. Thank you. 7 com 4 temas dos Clitbix na Mooncliff, chama-se Lost Offerings. Para hoje a escolha recaiu neste Black Vacuum. E de volta com um novo disco, temos Howie Galb, que traz uma boa mão cheia de convidados, entre eles Steve Shelley dos Sonic Youth, também M. Ward, ou Katie Tunstall, e o histórico líder dos não menos históricos Meekens, John Rawhouse, bem como no tema que vamos ouvir de seguida, Bonnie Prince Billy. Chama-se Vortexes e abre o novo The Coincidentalist, Howie Galb. Well, welcome to the desert. It's becoming increasingly more expensive. It used to be much cheaper to find a love than to keep her. To play guitar and reiterate. Embrace the heat, or just hibernate. A little tin foil on the windows works just great. I'm coming from a long line of coincidence. I'm a vortex in it. Motel, motel, in our universal center. I live there like a renter, assembles us with haywire. Lost the top floor up in fire. The clocks are stuck in rewind. I'm living on sometime. I come from a long line of coincidence. I'm a vortex at heart. I can't even give you one for instance. But for give you one for instance. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. You had it on my day, you had it on. You had it on my day. Each morning we marry, it's the most gorgeous of days. I know you'll never run away. You made a young man who was a wild child. Who harmonizes his keys in his droning mind. Saxophone singing from inside his head. Regressões de temas que já se encontravam no anterior álbum de originais e também sobras das gravações desse mesmo disco. O EP intitula-se It's a Big World Out There and I Am Scared. Para hoje foi Never Run Away, a String Synth. E continuamos com a compilação que salvo erro estreámos por aqui a semana passada. Compilação de ajuda aos Masters, ou melhor, à fundação dos Masters Musicians of Jajuka, chama-se The Road to Jajuka, a Benefit Album. Para hoje o destaque vai recair em Falu, Aid Dieng e o incontornável Bill Laswell, a recriar em Sufiadra. We'll be right back. sunira, ABC, Google, ABC. Campana sunira, ABC, Google, ABC. Marimana te zumka la ABC, Marimana te zumka la ABC. Marimai sagar niyare ho. ಿದೆ ವಂಶಮೆ ವೃದ್ಧಿದೆ ಮಾ ಭವಾನಿ ಸಜ್ಜನ ಸುಹಿತದೆ ಕುಟುಂಬಮೆ ಪ್ರೀತಿದೆ ಜಂಗಮೆ ಜಿತದೆ ಶಂಭುರಾಣಿ ವಂಶಮೆ ವೃದ್ಧಿದೆ ಮಾ ಭವಾನಿ ಸಜ್ಜನ ಸುಹಿತದೆ ಕುಟುಂಬಮೆ ಪ್ರೀತಿದೆ ಜಂಗಮೆ ಜೀತದೆ ಶಂಭುರಾಣಿ ದುಃಖ ಕೋ ದೂರ ಕರ ಸುಖ ಭರ ಪೂರ ಕರ ಆಶಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ ಬಾಕ್ಬಾನಿ ಸಜ್ಜನ ಸುಹಿತದೆ ಕುಟುಂಬಮೆ ಪ್ರೀತಿದೆ ಜಂಗಮೆ ಜೀತದೆ ಶಂಭುರಾಣಿ Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. nós, o jazz é o novo rock. De vez em quando temos destas parvoices. Novo trabalho e segundo já este ano para o trio Fire. Chama-se Without Noticing e não trazem convidados. Desta vez ficamos com Will Die Whip. Para o final desta primeira hora de Orelha Extra, as Melt Banana reduzidas agora a duo, no regresso com este Fetch, vamos ficar com Red Data, Red Stage e Then Red Hide, e se sobrar tempo, ainda Lou Kane's de Rock and Roll Animals. Its wings offend in serpentaries. The angel of the north. People stare, opinions are divided. Down below, the pits are all closed. Where striking miners marched years ago. Their memory defiled by this monstrosity of steel and wire. The angel of the north flies down south under cover of dawn. The angel of the north, ugly birds seen over Grantham and York. The English Civil War battleground is a Surrey garden in Magic Town. All the creatures say north must fly away. Just accept it. We must never. differences aside, it's our way of life. God bless the great North South divide. Jimmy Percy the fox put a claw paw to his mouth, let out a wolf whistle, and leered at the angel of the north. A balmy army of foxy friends appeared on the garden fence. "Who's got a dirty face then?" leered Jimmy. With that, the foxes launched themselves at the angel, whose stupid metal wings flailed at the flying foxes. Jimmy sensed victory, but Nick Lowe the badger and Jean Vincent the cat were smart. For as a wise man once said, "Rock and roll is a loser's game. Just accept it. We must never put our differences aside. It's our way of life. God bless the great North-South divide. God bless the great North-South divide." Of the north must fly away. All the creatures say, the angel of the north must fly away. Imagine nature, mystic free. Fly away. Imagine nature, barren free. Fly away. Imagine nature, mystic free. Fly away. Imagine nature, barren free. Fly away. Mystic freak, natural nature, furry freak, natural nature, mystic freak, natural nature, furry freak, natural nature, mystic freak, natural nature, furry freak. Butterfly back in the jar, pulling the wings off the beasties, tearing the leaves from the model trees. Magic Town is not forever. Believe in a god, all gods are good. Some are just better than others. We had some good times out in the fields. We had a fine time together. Death, rebirth, resurrection. We still miss you. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Sands e o seu projeto Forest Swords. Belíssimo concerto que deu o ano passado, na primeira edição do Festival Ótimos, Primavera Sound, no Porto, em Portugal. Este é o seu primeiro álbum, chama-se Engravings, e o tema abertura é All Joss. Estão dadas as boas-vindas pela segunda vez, segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, John Fox, com os Bellbury Circle. Stand in the station, watching the crowd, catching the patterns, catching the sounds, lost when the twilight comes, that's when you fade, merge with the buildings, step out of the frame, moving through the morning light. The lightning, you were watching the rain, lost over London, part of the scene. I saw you were drifting then, saw you were seen, moving through the morning light. Drift of leaves, autumn is here. Walk by the churchyard, frosty and clear. Finding a street sign, finding a name, looking for miracles, watching a play. Desta vez escolhemos este Suit, ainda o EP Empty Avenues, John Fox, aliado aos Bellbury Circle, e de volta Spencer Craig, enquanto Moonface. O novo longa duração intitula-se Julia with Blue Jeans On. Vamos ficar com Barbarian. Thank you. and your hair was only adding to the flood. Just out of the shower, you looked like a red bird. I am a barbarian. Sometimes been a barbarian most of my life. Thank you.

É a nossa recuperação que se inicia hoje. Álbum primeiro, editado em 1981 para o A, o projeto de Pete Wiley, ele que anteriormente tinha estado nos Crucial Tree, juntamente com Julian Cope e Ian McCulloch. O primeiro formou os Teardrop Explodes, o segundo os Echo and the Bunnymen, e Pete formou este Joá, que lançaram este disco, precisamente, o longa duração Napu, The Art of Bluff, em 1981, como dissemos. A recuperação deste disco serve também para homenagearmos por aqui o grande radialista português António Sérgio, já que no passado dia 1 de novembro fez 4 anos do seu falecimento. Cause profundo como o tempo, como a eternidade. Arranquem as viscosas teias de aranha de outrora, deixem o A apresentar uma inargumentável defesa do bom senso. Enquanto caminhas de leve no teu chão de brasas, o A anda a passos largos e desliza em carpetes peladas de várias cores, em papéis finos e achados. Afinal, apenas na morte podes tu pronunciar alto, pregar a Deus o teu coro. Só então saberás tudo, enquanto as tuas visões se tornarão sem valor. É Ijoá, a magnitude de todas as coisas, banido o esplendor do teu cinescópio, ó pilotos da energia. Quando a caça está aberta, quando estamos espezinhados, calcados aos pés e rangendo raivosamente os dentes, desesperadamente agarrados aos ombros incertos daqueles que, sem o A, estão. Estás pronto para um teste? O A, um estado de glória terrena apenas conhecido dos masoquistas e exorcistas da dor, tente aí mesmo, onde tu estavas. Lembras-te das 4 da manhã, dessa visão na sombra anónima da luz azul? Choraria ele ou ela, a pele, perfil sussurrante esbanjado na carta presa àquelas mãos e aquele livro de telefones aberto na cabine? Que número? Perdido ou agarrado outra vez por um coração seco? Quem queres chamar? Da próxima vez que olhares o teu amor, olha o fundo nos olhos e farás o A, o homem rude, o herói da fama menor, o testador do homem. O A ilumina-te, vem da alma e não pode parar. Nunca pararás após ganhares movimento. Nunca te apagarás após o fogo ou serias capaz de o perder. Tu estás com a luz, mas a luz é o A e tu que não sabes. O A, it e eu sabíamos tudo juntos, mas o A sabe o melhor, a verdade e a luz, o jogo dos fogos, o apocalipse do inferno, a alma e a cor, uma alma tão negra, fenda funda, ferida no centro de um coração que bate como os tambores das galés e cheia de força. Um estremecimento pagão para os que têm a arte, para os que viram e contaram. O A falou-vos e a indignidade afastou-o de ficar. Os tépidos e insensíveis nascem no vómito de Uá, adiante do mau gênio dos retos. As tripas do bom Uá vomitarão e chicotearão a viagem dos malditos para o esquecimento com a língua das línguas de fogo que vivem no templo de Uá. Tu fingirás e carregarás a tua falsidade como uma tatuagem, mas baixarás o teu crânio em penitência enquanto Uá te julgar. Dirás o A, gritarás o A e gritarás alto. Uá, ó, uá, ó, uá, ó, uá, ó. É a nossa recuperação, álbum Napu, The Art of Bluff, para a inesquecível banda de Pete Wild e o Zoá. Ficamos com três temas, do Wind Up, Sleep e The 7000 Names of Wa. O texto que anteriormente lemos foi divulgado nas emissões Rose Rock de António Sérgio em 1981 e faz parte da revista que António Sérgio, mais uma boa mão cheia de colaboradores, lançou precisamente para comemorar o segundo aniversário do Rose Rock no final de 1981. O Rose Rock ia para o ar na Rádio Comercial de segunda a sexta-feira das 20 às 21 e ao sábado das 22 às 24. Esta nossa recuperação, o álbum Napu, The Art of Bluff do Zoá, serve também para prestar tributo ao grande radialista que foi António Sérgio, infelizmente já desaparecido. Convém dizer também que a revista de fotocópias, a que trazia os textos divulgados durante esse programa, o Rose Rock, e a pedido de muitos ouvintes, chamava-se Rock Final. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Thank you. Orelha Extra e canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, segunda e última hora para trás, Parle, tema incluído em Design Your Future, o último trabalho para Lucian Dubuis Trio and Space Stats, e de seguida temas, são só quatro, mas dois deles bem longos, os outros dois mais curtos, que se julgavam nem existirem, de Robert White, gravados na América depois do final do Soft Machine. Edição agora através da Cuneiform, o álbum intitula-se simplesmente 68. Vamos ficar com Slow Walking Talk, um dos temas curtos. Os mais longos ficarão para próximas emissões. Talking bit, slow walking talk. Some people say it's laziness, and I'd better do some work. The guy, he spends his time sound asleep both night and day. But when I try to do the same, they tell me, get walking on your way. Get a walking, get talking. Me and some bird, we went out the other night. Took my time so steadily, I thought it was alright. I wondered why she looked around at all the other guys. But then she upped and she left me, and I realized it was my slow walking talk, my slow walking talk. Yeah, yeah. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now... Shindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. We'll be right back. best friend. Saídas, estão quase cumpridas as 2 horas habituais de Orelha Extra. Para trás, o trio Flom Edgar no álbum homónimo, em edição própria, foi The Church of Satan and the Custody Battle. Para terminar, Katie Gately no EP com o seu nome, o tema vai ser Stems, e depois Nicole Case de The Worst Things Get, The Harder I Fight, The More I Love You. Tchau, até para a semana. Stop one day, it was nearly midnight in Honolulu. We were waiting for the shuttle to take us to the aeroplane. When your mother said,

When you catch love.